coração, mas isso eu não dou. Só como vampiras numa vida de terror. Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou. Não sei se é puro desejo a galera pelo chão e no meio a tia Ruth comandava a confusão. Tudo furê, tia Ruth, tudo furê, tia Ruth, tudo furê, tia Ruth, tudo furê, tia Ruth. Lá, papo no mapa, lá, bem bum no escurinho. Eu vi o Lu passando óleo no tatu e no banheiro. A maior tensão, o sabonete lá no chão. A moda é todo mundo nu e o modelo é liberal. E pros homens cachorro é o que é pra nunca pegar mal. É tudo furê, fama de conquistador barato.